Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Acompanhe na sua Bíblia. Permita que alguém leia com você, se porventura alguém não tem uma Bíblia. Mesmo que alguma palavra esteja diferente da minha versão, o contexto e o texto é o mesmo. Você segue lendo na sua palavra. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Começamos lendo que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Com esse versículo, eu e você podemos entender por que quanto mais a iniquidade prospera, mais os homens avançam sinais. Quanto mais a iniquidade prospera, mais os homens, eu não estou falando de homens, estou falando de homens no sentido genérico, mais as pessoas descumprem contratos. Quanto mais a iniquidade prospera, quanto mais o anticristo se aproxima, mais o mundo se torna corrupto, maligno. E, sobretudo, quanto mais o anticristo se aproxima, mais cresce o espírito que Satanás plantou no Éden, chamado independência, ou também rebeldia. Eu faço do meu jeito, eu mando em mim, eu faço do jeito que eu quero, eu não me submeto a ninguém. E uma das coisas mais evidentes desta geração agora, e sobretudo de todos os militantes de alguma causa que querem algo na força do seu braço, eles não respeitam autoridade. E nós estamos vendo uma geração crescendo que não aprendeu a respeitar autoridade. E a porta de entrada para alguém crescer sem saber como obedecer à autoridade é exatamente a ausência de limites. Eu ponho um limite, eu explico por que aquele limite está ali, se for preciso, eu até deixo sofrer as consequências de ter transposto aquele limite, e, sobretudo, eu recebo com amor quando aquela pessoa arrependida vem pedindo socorro porque transpôs um limite. Mas nós estamos vendo na juventude, nas crianças, nos adultos, nos sistemas da vida, em qualquer nação, que as pessoas querem afrontar de qualquer jeito, querem transpor limites de qualquer jeito. Elas não aceitam de forma alguma uma palavra de autoridade. E a primeira coisa que se quebra é a honra. Então eu faço um curso de comunicação e jornalismo, e na minha classe eu sou o único mais velho, os outros não são mais velhos, os outros todos têm 20, 21 anos, no máximo 22 anos, Você imagina o que é para mim estar ali. Um dia, um dos meninos que eu estou acompanhando e evangelizando, ele diz assim: você me lembra muito meu pai. Eu não sei se eu não sabia se eu ria, se eu chorava, mas a ficha caiu, eu sou o pai desses meninos todos aqui. Eles entram e saem da sala a hora que quiser. Eles fazem o que quiser. Se eu preciso sair da sala, eu penso 10 vezes, porque eu vou perder a aula, eu vou desonrar esse professor, eu não posso, eu tenho que ter um motivo, mas muito. E se eu sair, eu tenho que estender a mão. Ele me dá atenção, eu falo assim: senhor, me permite, eu preciso sair. Deve ser um ET na sala. Porque o professor pode estar explicando a coisa mais importante. Ele falou assim: vai cair na prova, eu vou explicar agora. O sujeito levanta, mastigando um biscoito, arrastando o chinelo, abre a porta e sai. Quando não faz esse percurso, ainda conversando com alguns, um desrespeito sem tamanho. Eu estou dando apenas um exemplo do desrespeito à autoridade, da desonra à autoridade, que se estende a qualquer realidade, a qualquer situação, a qualquer instância dessa sociedade. E nós não percebemos que estamos, aos poucos, também influenciados por esse espírito de independência, de desonra, de desobediência, que vai fazendo com que a gente... Ah, não, tá bom, não, deixa para lá, não. Às vezes é num retorno simples, num feedback necessário, numa atenção a alguém, num pedido ou numa explicação, a gente simplesmente ignora e a gente não percebe que, embora eu não faça aquilo que aqueles meninos fazem, que horror aqueles meninos, eu levanto a mão e eu peço licença, mas eu não percebo que eu também estou debaixo da influência desse espírito desse século, que é um espírito de desobediência. Paulo explica sobre isso, e Paulo fala que, na verdade, sempre, o incrédulo foi filho da desobediência. Paulo explica que nós, quando nos convertemos, nascemos de novo, nós deixamos de ser filhos da desobediência. Mas nesse século, ou nesse tempo, nessa geração, nós estamos vendo isso de uma forma exacerbada, nós estamos vendo que transpõe-se qualquer limite, não se importa com nada, não dá satisfação a ninguém, faço o que eu quero, vou onde eu quero, eu não preciso, na verdade, nem tem nada de leis morais, cada um é dono de si, cada um faz o que quer, não existe verdade, não existe padrões morais, coisa nenhuma, a sociedade é livre, e então esse espírito vai tomando conta dessa geração, mas também, sutilmente, nos oprimindo. E é possível que a gente esteja nesse sentimento de independência, de autonomia, como se eu fosse autossuficiente, o inimigo esteja ganhando alguns pedaços, alguns territórios na nossa história, na nossa vida. Então nós precisamos prestar atenção. Primeiro que o Senhor deixou uma palavra clara a todo aquele que anda com Cristo, todo aquele que nasceu de novo, que é membro do corpo de Cristo, eu preciso cuidar da obediência às autoridades. Seja um sinal vermelho, seja uma pequena coisinha do troco, de um documento, seja um retorno a alguém, uma satisfação a alguém, um telefonema, seja um por favor, seja um posso, uma autorização, seja o não fazer algumas coisas que eu já sei que não devem ser feitas. Eu e você precisamos colocar isso na nossa vida cristã. Eu quero saber, Senhor, aonde eu não estou respeitando as autoridades. Eu quero respeitar as autoridades. Mas o trecho que eu li, ele termina dizendo: a quem honra, honra. Muito acima apenas de uma lei que me ordena que eu tenho que obedecer, muito além dessa ideia de imposição, o Senhor traz do seu reino um elemento que é imensurável, inestimável, incomparável, inigualável, que se chama honra. O que move uma obediência não é o temor, nem mesmo a própria obediência. O que move uma obediência é honra. Eu posso insistir, me esforçar para ser obediente, vou conseguir algumas vezes, não vou conseguir outras vezes, mas se a minha motivação, a locomotiva, motor, for honra, tudo vai ficar mais leve. Antes de eu saber se pode, se não pode, se é pecado, se não é, se está na Bíblia, se não está, se já é, se pode, se não precisa, é, não importa. Antes de saber qualquer coisa, eu quero saber, Senhor, como eu devo honrar? Eu me lembro de algum irmão que veio ministrar aqui e usou, acho que o pastor Davi Borja, e usou essa ilustração. Ele tirou uma nota de 50, amassou a nota e jogou ali, falou assim: essa nota está ali, ela está na sarjeta, enlameada, ela está jogada fora, ela está toda suja, e ela é uma nota de 50 reais. Mas ali na sarjeta, enlameada, toda suja, quanto que ela vale? 50 reais. E ele usou essa ilustração para nos lembrar: seu pai pode ser um bêbado, prostituto, o seu pai pode ser um sujeito bravo, um sujeito mau, o seu pai pode ter feito coisas que arrebentou com você, com a sua família, mas ele continua sendo o seu pai, lhe deve honra. Da mesma forma, quando Lula era o presidente, ele pode ter feito qualquer uma das coisas que fez ou que disseram que fez, mas se ele é o presidente, honre. De igual forma, ele está preso, é um presidiário, é um condenado, tem talvez razões para estar ali que a gente nem conhece, mas eu preciso, como pessoa, honrá-lo. Eu não posso sair escrevendo qualquer coisa, eu não posso sair xingando, eu não posso sair menosprezando, eu preciso honrá-lo como pessoa. E esse padrão de honra, ele vai desde os exemplos que eu estou dando, até as mais simples realidades sua. Como é que eu vou honrar um pai bêbado, um presidente condenado, ou qualquer pessoa e qualquer circunstância que o Senhor me permitiu viver? Senhor, eu quero trazer para mim, eu quero focar, eu quero encarnar esse preceito do teu reino, honra. E eu quero ser uma pessoa que cuida de honrar. Talvez um telefonema, um agradecimento, talvez um presente, talvez uma pontualidade, talvez uma fidelidade. No meu casamento, na minha família, com os meus familiares, com os meus vizinhos, no ambiente de trabalho, na escola, onde é que eu vou carregar essa luz do reino de Deus, chamada honra? Às vezes a honra está mesmo numa resposta, numa mensagem de WhatsApp, num telefonema, ou numa viagem longa para servir alguém. Honra. Guarde isso no seu coração. Acima da obediência, como uma locomotiva que puxa todo aquele trem. Mais do que simplesmente querer obedecer, ou saber, tem que obedecer, tem que obedecer, tem que obedecer. Por que tem que obedecer? Tem que obedecer. Criança geralmente cresce assim. Por que tem? Por que eu tenho que obedecer? Por que tem? Por que tem? Não, não, eu preciso entender. Eu vou obedecer, não é porque tem que obedecer. Eu vou obedecer é porque eu entendi o princípio da honra. Eu quero ser uma pessoa que nessa semana, Senhor, trabalha um pouco mais e cresce de ser uma pessoa que honra. Porque a honra gera honra. Eu quero, Senhor. Em Efésios, capítulo 6, você não precisa abrir, apenas ouça o versículo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre essa terra. Honra teu pai e tua mãe. E se você quiser saber como imediatamente nós podemos honrar pai e mãe, obedeça. Eu posso buscar um conselho, eu posso ouvir, eu posso carregar, eu posso cuidar, eu posso abençoar de todas as formas, eu posso de N formas honrar, mas eu estou aprendendo que a obediência segue a honra instantaneamente. Então eu quero ensinar meus filhos, não é a obedecer apenas, eu quero ensinar os meus filhos o princípio da honra. Meu pai, minha mãe. Eles andaram mais do que eu, eles caminharam mais do que eu, eles erram ainda, mas eles já acertaram mais do que eu, eles já passaram por estradas que eu ainda vou passar, então eu quero obedecer. Porque ainda que eles estejam equivocados em alguma coisa, ainda que eles estejam enganados em alguma coisa, a minha honra a eles na obediência vai trazer honra para mim e o Senhor vai me honrar e o Senhor vai me abençoar. Quais outras formas eu e você podemos honrar? A honra é algo tão sério que o Senhor em Apocalipse 4 diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Então a estratégia mais simples, mais imediata, mais fácil do diabo é levantar uma doutrina, uma ideologia de que Deus não existe, de que as coisas não foram criadas por Deus. Porque se eu eliminar essa verdade, eu não preciso honrá-lo. É o que o diabo quer, que as pessoas deixem de honrar a Deus. Eva deixou de honrar a Deus. É mesmo, serpente. É mesmo. Se eu comer, eu acho que vai ficar tudo do mesmo jeito. Eu acho que eu vou fazer do meu jeito. Ela poderia ter honrado a Deus. Serpente, o meu Deus, que criou tudo isso que existe, inclusive criou você, disse uma palavra, e ainda que ele esteja totalmente errado, ainda que ele porventura estivesse mentindo, eu vou honrá-lo. Eu não vou seguir outro caminho, eu não vou desobedecê-lo, eu não vou falar mal dele, eu não vou pensar mal dele, eu vou segui-lo, porque eu decidi viver debaixo de um princípio do reino que chama-se honra. Isso muda tudo nas nossas vidas, irmão. Isso muda tudo. Isso fecha portas para o maligno. Isso abre portas para a prosperidade. A honra. A ponto do Senhor dizer, quando nós estivermos na eternidade de volta, Ele vai receber toda a glória e toda a honra. Honrar. Como é que eu posso honrar alguém? Em Levítico, capítulo 26, leia comigo, Levítico 26, verso 3. Ler a Bíblia é uma honra. Ler a Bíblia com curiosidade é uma honra. Ler a Bíblia disposto a saber, a conhecer e obedecer é uma honra a Deus. Eu honro a Deus, ponto final. Então eu quero algumas coisas que vêm de Deus. Ou melhor, eu quero todas as coisas que vêm de Deus. Levítico 26, verso 3 diz: Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto, a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Se vocês decidirem me honrar com obediência. De volta em Romanos, Paulo escreve: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. A desobediência, ela é o espírito de Satanás. E ela abre portas para o diabo se andar, porque passa a ter legalidades. Senhor, em quais questões eu estou dando o meu jeitinho e no fundo é uma desobediência? Porque eu já entendi que é natural, é normal dessa sociedade, porque se eu for obedecer assim, ipsis literis, eu acabo ficando no prejuízo. Então, Senhor, eu quero saber como eu vou caminhar de tal forma que eu ande em obediência. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência, um só tornou muitos injustos. Uma desobediência gera um estrago. Uma obediência gera uma transformação. E eu repito, a palavra de obediência no reino de Deus, não é porque Deus é um déspota, um imperador, não é porque tem uma lei rigorosa, se você desobedecer, o raio cai em cima de você, então tem regras, essa igreja tem tais regras, a outra igreja tem tais regras, a igreja de lá não tem essas regras, não pode ser assim, precisa ser pelo entendimento bíblico, lúcido, inteligente, maravilhoso de honra. Eu decidi ser uma pessoa que honra, pela obediência de um só, Jesus Cristo. Ai, mas Jesus Cristo obedeceu. Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus, não tem como, na sua perfeição e no seu pleno amor, não ser também o caráter de honra, o caráter de obediência. Sim, Pai, não está fácil, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, eu vou obedecer, e pela obediência dele, muitos se tornarão justos. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceu como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Aí fica claro porque que o diabo quer que eu e você desobedeçamos. Porque na hora em que eu não obedeço, eu deixo de ser servo. Mas a quem eu obedeço, eu me torno servo. Se eu sempre obedeço minha carne, eu me torno servo da minha carne. Se eu sempre obedeço o sistema desse mundo, a iniquidade, os padrões, os costumes dessa terra, eu me torno servo dessa terra. Se eu sempre obedeço a minha vaidade, eu me torno servo. Vamos trocar a palavra servo por escravo, porque quanto mais iníquo ou quanto mais iniquidade houver nesse Senhor, mais terrível é esse serviço. Então, Senhor, eu entendi que o Senhor me chama à honra, porque a honra me vincula a Ti de uma forma inquebrável, indestrutível. E se eu honro, eu obedeço, e se eu obedeço, eu me torno seu servo. É por isso que eu não quero obedecer a outro senhor, a outro ídolo, a outro elemento dessa terra, a uma ideologia, a uma teologia qualquer. Não quero obedecer a um sistema, aos meus interesses. Eu quero obedecer à palavra de Deus, por causa da honra. É um princípio universal. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Senhor, eu estou aprendendo nessa manhã, nessa mensagem, ou eu estou me lembrando, ou eu estou avivando essa verdade do teu reino, de que eu fui chamado para ser uma pessoa de honra. Que honra, portanto, é honrado. Eu quero isso para mim, Senhor. Paulo diz também em Romanos, capítulo 1, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Paulo diz assim, ó, gente, eu fui chamado para ser o apóstolo Paulo, eu estou escrevendo essas cartas, Deus me deu tudo isso, mas eu fui chamado para obediência por fé. Não é por conveniência, não é por intelecto, não é por evidências, é por fé. Está escrito? Está escrito. Eu obedeço. Meu pai falou? Falou. Eu obedeço. Por fé. A lei mandou? Mandou. Então eu obedeço. Por fé. Capítulo 16, Paulo ainda diz, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que saibais, ou que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Paulo está dizendo, eu louvo a Deus pela vossa obediência. Senhor, eu quero trabalhar isso na minha vida. Eu quero realmente saber e viver que quem obedece, proclama honra. Quem honra, obedece. E quem honra, gera honra. Jesus ensinou isso pela obediência. E o autor aos Hebreus diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Isso talvez para um ignorante é uma afronta ou uma heresia. Como pode? Jesus aprendeu alguma coisa? Aprendeu como homem, ele aprendeu alguma coisa. E aprendeu como? Pela obediência. Poxa, Jesus, eu me digo cristão, eu me digo semelhante a Jesus, eu me digo seguidor de Jesus, então eu quero andar como o Senhor andou. Eu também quero aprender algumas coisas nessa semana pela obediência. E o Senhor já está me ajudando que não é obediência imposta, é uma obediência como fruto imediato de alguém que entendeu o que é honra. Eu honro o Senhor. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. É o ensino de Pedro. Eu não sou mais filho da desobediência, eu sou filho da obediência. E repetindo, frisando, reforçando, não obediência por imposição, ou por lei, ou porque Deus mandou e a gente cala e fecha os olhos e obedece de qualquer jeito. Não, mas pelo entendimento de que eu preciso e eu posso honrar. Eu quero honrar, Senhor. Eu quero honrar com obediência. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, se porém não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os mandamentos e os estatutos que eu te ordeno, então virão sobre ti essas maldições. E aí em Deuteronômio 28, o Senhor vai listando maldições. Não é que Deus lança a maldição, não. É natural, se eu estou fora da obediência, eu estou debaixo do princípio satânico de desobediência. E a única oferta, o único presente que o maligno tem para dar é maldição. Senhor, eu quero me tornar uma pessoa mais zelosa na obediência das mínimas coisas. Eu não quero ser um legalista, porque eu não decido ser obediente por imposição, ou porque tenho que cumprir regras, mas eu não serei legalista porque eu decido obedecer por honra. É diferente. Eu quero isso, Senhor. Hebreus também, nós lemos, temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Se você precisa de descanso, seja na sexta-feira às 18 horas, alguns na segunda-feira às 9 horas. Se você precisa de descanso físico, emocional ou espiritual, como eu preciso todos os dias, em todo o tempo, então eu e você precisamos entender esse versículo aqui. Por que que alguns falharam e não entraram no descanso? Por que que eu falho tantas vezes e não entro no descanso? O texto lá nos ajuda tanto. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não foi acompanhada de fé. Versículo 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Por quê? Visto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, não entraram no descanso do Senhor. Então, Senhor, se tem alguma coisa que eu estou enfrentando que está roubando minha paz, está roubando minha alegria, que está me deixando estressado, que está me deixando, Senhor, confuso, Senhor, aquilo que é luta contra o inimigo, eu vou lutar. Aquilo que é coisa que eu tenho que aprender, eu vou aprender. Senhor, mas não pode ser porque eu cegamente estou caminhando na desobediência. Eu quero, por honra ao Senhor, saber onde eu estou desobedecendo e eu vou instantaneamente passar a obedecer. Porque está escrito na tua palavra que quando eu começo a obedecer, eu entro no descanso. Então eu posso pensar em uma ponta nobríssima, eu obedeço porque eu honro. E eu posso pensar em outra ponta muito pessoal, muito conveniente, eu obedeço porque quem obedece descansa. São dois motivos ou duas motivações suficientes para qualquer um de nós. E não apenas a obediência a Deus, mas a obediência em qualquer instância. A soberba, a independência, a desonra é que produz desobediência. Provérbios, Salomão diz, em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Senhor, eu não quero estar cego para isso, correndo atrás das coisas dessa vida, eu não quero estar na correria do dia a dia e não me aperceber que uma soberba, talvez uma ansiedade, talvez uma autonomia, talvez uma autossuficiência me leve a uma independência velada ou meio escondida, sutil de ti, e isso gere desonra ao Senhor, então isso me conduz a uma desobediência que necessariamente me conduz a um cansaço, a um desgaste sem tamanho. Eu quero honrar o Senhor com tudo que tenho, com tudo que sou. É por isso que eu decido honrar. Leia comigo em 2 Coríntios. Capítulo 9, a partir do verso 6. Paulo escreve assim: isso vos afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanecerá para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os vossos frutos, ou os frutos da vossa justiça. Você talvez não tenha lido, por isso não disse amém. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência. Glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a nosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em nós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Senhor, eu estou entendendo o trilho que eu posso fazer de trás para frente ou de frente para trás, e que começa na honra, obediência, descanso, luz, testemunho, honra, descanso, obediência. Ah, Senhor, eu estou entendendo. Por isso, Salomão vem e diz em Provérbios: honra ao Senhor. Diga, honra ao Senhor. E Salomão diz: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, Senhor, eu oferto, você oferta por honra, filho. Senhor, é uma honra para você, filho, ficar sem o que você quer, talvez, ou usar do que você tem, usar do que você ganhou justamente nessa terra, mas trazer no altar, você está me honrando. Senhor, é honra, por isso isso está no culto, filho. Eu me alegro, eu me sinto honrado em ter o privilégio de te honrar com tudo que tenho e com tudo que sou. Honra ao Senhor com os teus bens e com todas as primícias da tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha o que Isaías também tinha dito. Orarás naquele dia, Isaías capítulo 12. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tu irás, que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. Ele é o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor porque fez grandes coisas. Saiba-se isso em toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O Senhor já havia instruído a cada um de nós: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto. A palavra nadib, lá no hebraico, ela significa disposto, mas também significa nobre, significa também aquele que honra, inclinado, voluntário, generoso, pronto a, voluntário, disposto, nobre, principesco, nobre, aquele que liberalmente, com alegria, dá. Tomai cada uma oferta, aquele que, de coração nobre, de coração que honra, e trazei no altar do Senhor. E depois vem o texto clássico, talvez o mais resistido, que diz respeito a essa honra, porque o Senhor não mudo. Eu não mudo, eu não mudo. Por isso, vós, os filhos de Israel não, de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Vocês me desonraram. Então, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Como eu estou roubando? Vocês não me honram. Vocês me roubaram a honra. Não foi o real. Não foi o dólar. Não foi o significado financeiro desse dinheiro. Vocês me roubaram a honra. Vocês deixaram de me honrar. Mas por que com dinheiro? Me explica, Senhor. Então eu e você vamos lá na história de José. O Senhor levantou José, e José é um tipo de Jesus. E José administra o Egito, e ele enche os celeiros, e os celeiros que José levanta e começa a administrar são suficientes para passar toda a crise do Egito. E as pessoas vinham a José e, no seu esquema, na sua estrutura, compravam mantimento, uma vez que havia seca sobre a terra, que o governo tinha feito um monte de lambança, um monte de coisa esquisita, e deu tudo errado, e a economia estava muito ruim, mas habitantes vinham a José e compravam do seu estoque e voltavam para casa e tinham um mês farto de alimento. Um dia acabou o dinheiro daqueles habitantes. E eles vieram a José e falaram: José, acabou o nosso dinheiro, mas eu tenho um carrinho. Você aceita? Aceito. Eu estou dando um desconto aí de 20% no valor da tabela Fipe, mas eu vou aceitar o seu carro. Então ele aceitou o carro, que na época era um boi. E aquele habitante levou em troca mantimento, viveu por mais um tempo, e quando terminou aquele mantimento, o sujeito trouxe outro boi, trouxe outro gado, até o dia em que ele falou assim: José, eu já não tenho mais nenhum gado para ofertar, para oferecer, para barganhar com você, o que, que eu posso fazer? Me traga as suas ferramentas. José, eu preciso do meu computador, meu notebook, eu preciso, José, eu preciso de tantas coisas, eu preciso da minha enxada, eu preciso do meu arado, me traga eles. Então eles trouxeram suas ferramentas, seus instrumentos e levaram de volta alimento. Mas um dia acabou aquele alimento e eles também não tinham nem bois, nem arado, nem ferramentas para ofertar ou para oferecer, para barganhar com José. E José falou assim: não tem problema, deixa aqui seus filhos. Mas José, agora você entrega seus filhos, mas você leva o alimento de volta e você e seus filhos vão sobreviver. Acabou o alimento e eles foram para José de novo: José, nós não temos mais nada. Entregue-se a si mesmo. Nós também escravos, vocês também escravos. Então nós não temos mais nada, não somos mais nada. É mais leve o alimento de volta. E eles levaram o alimento de volta e sobreviveram mais um tempo. E eles voltaram para José: José, nós não temos mais nada para comprar mantimento, e não temos mantimento, e não temos nada na terra, e não temos gado, e não temos propriedade, e não temos ferramenta, e não temos filho, nós nem somos donos de nós mesmos mais, nós não temos nada, o que vamos fazer agora? E José virou para eles e disse assim: pega esse alimento, pega essa semente, vai para a terra que é do rei, vai para a terra que não é sua mais, e planta, e você vai colher, e você vai trabalhar com as ferramentas que não são suas, com os filhos que não são seus, com a vida que não é sua, com o tempo que não é seu, com a terra que não é sua, com a semente que não é sua, e você vai plantar e você vai colher, e quando você colher, vem e traz 20% para o rei. E o resto, bondade do rei, você vai viver. Você vai ouvir essa palavra sobre José com muito mais intensidade num DVD ou num vídeo que o Luciano Subirá já ministrou aqui e tem à disposição na internet. Mas eu faço questão de trazer, de reproduzir essa visão. Porque quando eu e você, que não somos donos de nada nessa terra, levamos primícias no altar do Senhor, nós estamos dizendo: eu reconheço publicamente que eu não sou dono de nada, que eu não posso nada, se me faltar o ar agora, eu morro instantaneamente, se um pequeno micróbio, um vermezinho, um germezinho, uma bactéria qualquer entrar agora, eu sou fulminado instantaneamente, é o Senhor que me sustenta com vida, é o Senhor que me dá vida, que me dá inteligência, me dá terra, me dá ferramentas, é o Senhor, então eu venho te honrar, Senhor. Eu venho te honrar. Senhor, eu entendi o princípio da honra. Eu nunca mais quero te roubar. Mais do que isso, eu quero ter o coração grato. Eu quero ter o coração de gente que honra. E eu quero ofertar. Não apenas o dinheiro ou a ofertinha que eu dou lá no domingo. Senhor, não, eu quero, Senhor, ofertar a minha vida inteira. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu posso, por onde eu estiver, aonde eu estiver trabalhando, em que circunstância, quando eu estiver de férias, quando eu estiver em qualquer lugar, eu quero ser uma oferta no teu altar. Eu quero te honrar com a minha vida, com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu posso fazer, com o que eu posso falar, com o que eu posso testemunhar. Eu quero te honrar na vida da igreja, eu quero te servir no ministério, eu quero estar num pequeno grupo, eu quero estar na célula, eu quero estudar a tua palavra, eu quero entrar para a escola de discípulos, eu quero estudar a Bíblia esse ano, eu quero, Senhor, fazer parte da oração, eu quero fazer parte do pequeno grupo da célula, eu quero, Senhor, te servir, eu quero, Senhor. Porque eu entendi o que é o princípio da honra. E, Senhor, tem um detalhezinho. Estão dizendo por aí que eu não preciso mais dizimar. Já buzinaram na minha vida, oh, isso aí não é para isso, é só do Velho Testamento. Senhor, não me interessa se era, se não é. Eu continuo querendo te honrar. Dá licença. E se alguém vier me dizer, não precisa, falou assim, eu não quero desobediência, porque assim, a palavra do Senhor diz, trazei todos os dízimos, para honrar. Mas isso está no Velho Testamento, mas eu continuo no Novo Testamento, querendo honrar. Você entendeu? Então, por favor, nunca mais fale sobre isso comigo. Nunca mais venha aqui me dizer que eu não preciso dar dízimo, que eu não preciso ofertar, que eu não preciso honrar. Nunca mais. Você está entendendo, homem? Você está entendendo, mulher? Você pode ser meu amigo, você pode ser minha amiga, você pode ser um bambambam aí da teologia, mas eu não quero te ouvir. Eu quero honrar ao Senhor. Satanás, eu não quero te ouvir porque vai faltar. Eu não quero te ouvir porque você está dando esse dinheiro, você precisa... Não, Senhor. Eu quero restaurar na minha vida, não apenas com dízimos e ofertas, mas eu quero restaurar todas as formas de te honrar. Cantando, levantando as mãos, orando, lendo a Bíblia, estudando, falando de Jesus, evangelizando, servindo alguém, servindo um pobre. Eu quero te honrar, porque eu sou teu filho, e eu quero que as pessoas me vejam e digam assim, de quem ele é filho? Ele é filho do Deus Altíssimo, ele é servo do Deus Altíssimo, ele é cheio de autoridade, ele é templo do Espírito Santo, porque se eu honrar o Senhor, haverá honra sobre mim. Eu decido, Senhor. Eu decido pegar toda a minha agenda, toda a minha história, todos os meus interesses, os meus sonhos, os meus projetos, os meus valores, o meu tempo, o meu dia a dia, o meu restante de ano. Eu decido pegar tudo e entregar no teu altar, dizer, o Senhor me conduz do jeito que o Senhor quiser. Porque um dia eu estava indo para o inferno e o Senhor me salvou. Um dia eu estava condenado às trevas por toda a eternidade. E o Senhor entregou o seu filho no meu lugar. E o Senhor derramou o seu sangue, o Senhor me salvou. Tu és digno de toda a honra, tu és digno de toda a glória, tu és digno da minha vida, eu te dou a minha vida, Senhor, e eu quero te servir. Não é porque eu vou à igreja, porque o pastor chamou para o culto, é porque eu quero te honrar. E eu honro e eu valorizo a vida no corpo de Cristo. Eu quero servir os meus irmãos, eu quero andar na tua presença, eu quero estudar mais a tua palavra, eu quero te servir mais, eu quero levar meus dízimos, eu quero levar minhas ofertas. E se o Senhor, por favor, se eu puder, me dê um pouco mais esse ano. Eu quero que o Senhor me abunde os celeiros, porque eu quero ofertar mais ainda. Eu quero que a igreja tenha mais missionários. Eu quero que a igreja invista em outros lugares. Eu quero que os pobres sejam supridos. Nós queremos, Senhor, porque toda a abundância que o Senhor me dá é para generosidade. Eu decido te honrar, Senhor. Eu quero te honrar com palavras, eu quero te honrar com serviço, eu quero te honrar publicando gratidão, com louvor, com adoração, eu quero te honrar te seguindo, eu quero te honrar te priorizando, eu quero te honrar te amando, eu quero honrar doando, eu quero honrar semeando, eu quero honrar ajudando, eu quero honrar explicando, eu quero honrar ensinando, eu quero honrar prestando contas, eu quero honrar compartilhando, eu quero honrar não sendo autônomo, eu quero honrar não sendo independente, eu quero honrar informando alguém, ouvindo alguém, eu quero honrar se interessando por algo, se interessando por alguém, eu quero honrar, obedecendo, eu quero te honrar, Senhor. Fecha os seus olhos, irmão. Eu abomino, eu rejeito na minha vida o espírito desse século de independência, o espírito de Satanás no Éden, de independência, de desobediência. Eu quero ser uma pessoa obediente, eu quero ser uma pessoa detalhista, eu quero ser uma pessoa zelosa, eu quero ser uma pessoa cuidadosa, diligente, eu quero ser uma pessoa, eu não quero ser um legalista. Eu não quero fazer as coisas cegamente. Eu não quero fazer as coisas porque a igreja manda ou a igreja proíbe. Eu não quero fazer as coisas porque o pastor gosta ou o pastor não gosta. Eu não quero ser um legalista, Senhor. Eu quero te honrar. Eu quero ser conhecido no céu como uma pessoa que honra a Deus. Olha quem honra a Deus lá naquela cidade. Olha quem honra a Deus naquela família. Olha quem honra a Deus naquela escola. Olha quem honra a Deus naquele lugar. Eu quero ser alguém que aprendeu a te honrar, Senhor. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Então, se eu não honro, é porque eu não estou sendo humilde. E o Senhor disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Senhor, nesta manhã eu quero te honrar. Eu quero te honrar, Senhor. Nesta semana eu quero crescer em honra de uma forma especial. Eu quero, Senhor. Com seus olhos fechados, ore a Ele. Mas ore murmurando as palavras, deixa o som sair da tua boca, ainda que baixinho, é imprescindível que o som saia de você, não apenas seus pensamentos. Pratique isso. Senhor, eu estou decidido nessa manhã ser um daqueles nobres, príncipes do Senhor nessa terra, que te honram. Ooh.